Viaja não, filho. Sente essa parada. 3, 1, só. Quem foi quem disse que dinheiro de traficante vem fácil? Uns correm comigo, outros querem meu fracasso. Quer me fazer feliz? Deixa as mula passar. Que hoje a cidade inteira vai virar quebrada de traficante. Maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quebrada de traficante, maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quer e as consumir. Partes de escurra mal, guarita de campana. Comerciando lombra nessa terra de piranha. O movimento é normal, não pense que me engana. Da favela eu tenho amor e dos boy eu só quero a grana. No ringue de Abelona, na rua lombra custa. Pago de mente insana, mas não perco minha conduta. As parte curte escama, sabe quanto custa. Se não me traz a grana, me paga de cama. Sutra diz pra quem que a vida é justa. Me poupe de conselhos, vários querem meu fracasso, mas não dobro meus joelhos. Vai pensando que foi fácil crescer sem ter dinheiro. Se não é do jeito que eu faço, eu tava louco em desespero. Entre tijolos vermelhos, as noites são de glórias. As mula tem um preço quando desce morra fora. Banco de couro preto, filmado telo bora. Quando a quebrada vira, um sorri e outro chora. Quebrada de traficante, maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quebrada de traficante, maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quer consumir. Um brinde pros Colombi, pras donas seminua. Com as propina nas fronteiras, as mula continua. Elas querem meus peixes, tequila e Bacardi. Eu quero elas virada de cinta, liga pra mim. Quem foi quem disse quem? Que meu dinheiro vem fácil. Quem é que tava na esquina abastecendo a quebrada? Trocando tiro com os capa, dando perdido nos cana. Pra você vir esquerar e gastar minha lombra. Chip grampeado, polícia federal na cola, um cana a paisana. Comprou minha droga feia, 6 da manhã, invadiram o meu barraco. Só acharam minha lombra, as poderosas viradas. Desde moleque, pivete, fãzão das mobilete. Dos traficantes mais velho, do glamo das piriguete. De absurda no rosto, ela quer meus peixinhos. Quanto mais overdose nas rave, dinheiro pra mim. Quem foi quem disse que dinheiro de traficante vem fácil? Uns correm comigo, outros querem meu fracasso. Quer me fazer feliz? Deixa as mula passar. Que hoje a cidade inteira vai virar quebrada de traficante. Maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quebrada de traficante, maconha de monte, hoje nós tá no fervo. De Nike ciclone, as partes sente o cheiro. Quer pagar diamante e os boy quer consumir. Quer consumir.